Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador. Voltando às atividades da rádio, né? Voltando depois das férias. Agora vamos para a nossa bancada, né? Com certeza. Eu vou começar pela minha direita aqui, Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Meu destaque vai para o CR7, que bateu o Bale e o Griezmann e levou o prêmio de melhor jogador da Europa. É, CR7 aí, candidato à bola de ouro, né? Com certeza. Na minha frente, Luiz Otávio. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E meu destaque vai para o vexame do São Paulo diante do Juventude pela Copa do Brasil. Com certeza falaremos desse jogo, que foi um vexame, foi feio. Vinícius Henrique aqui à minha esquerda. Boa noite, Vinícius. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a vitória do Santos, que venceu o Vasco por 3-1 no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Também outro jogo da Copa do Brasil que vai ser comentado aqui para fechar a bancada. Matheus Veloso. Boa noite, Matheus. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. O meu destaque vai para a aposentadoria da brasileira Fabiana Müller, do salto com vara. É complicado. Participou das Olimpíadas, mas nenhuma teve muito sucesso. Muita coisa para falar no programa, então podemos começar. Vamos falar do Corinthians. Pode soltar o hino, Flavião. Salve o Corinthians. É, o Corinthians que está sofrendo um desmanche aí, hein? Indo embora Bruno Henrique, Luciano vai de empréstimo, André tá indo pra Europa, pra Portugal. O que vocês podem achar? Vou começar aqui com o Felipe. O que vocês estão achando dessas saídas dos jogadores? Bom, acho que vai ser um grande problema pro Corinthians, porque perdeu muitos jogadores de ataque, agora perdeu o Luciano e o André. Embora os dois, né, não estavam ajudando muito, mas eles eram peças importantes até. Porque agora o ataque vai estar totalmente desfalcado, eu acho. Só ficou o Romero. Exato. E Romero... chegou o Gustavo do Criciúma agora. Gustagol. Eu não gosto de falar esses nomes assim, porque ele tem que provar que ele é bom jogador. Ele vai provar. Tô cravando. Ô, louco, hein? É a primeira cravada do semestre. Primeira cravada. Você acompanha ele? Não. Tá bom. Messi ou Gustagol, o tempo dirá. Mas tem torcedor do Corinthians que foi feliz, né, com a... O André sendo indo embora, né? É. O que tá na minha frente aqui, até esboçou um sorriso. Tem convidados aqui que ele não sorriu. O André, ele no ataque, realmente, ele não fazia a principal função dele, que era fazer gols. Mas ele ajudava bastante na marcação, muitas vezes pressionava o goleiro, coisa que eu, às vezes eu vejo que falta em muitos atacantes. Mas atacante tem que fazer gol, não, né, tem que fazer gol, não tô falando que ele foi um bom jogador, mas é uma qualidade que ele tem, eu acho que outros atacantes deveriam ter, que é voltar pra marcar, pressionar da defesa. E muitos não fazem isso. Mas claro que o principal é gol. E você, Luiz, o que você achou da saída dos jogadores? Acho que a saída desses jogadores vai dar oportunidade para muitos jogadores que não vinham sendo aproveitados tanto com o Tite como o Marlone e agora esse Gustavo que acabou de chegar. E os jogadores que saíram, que eram bastante criticados, eu acho que não vão deixar muita saudade para o torcedor do Corinthians. O Marlone tem uma chance boa agora, né? Entrou muito bem de novo contra o Vitória, fez um golaço. E ele começou com o Romero de novo, não consigo entender porque ele põe o Romero. Ah, não tem outro. Mas parece que ele... Não, pode colocar o Marlone no lugar do Romero, como ele fez no intervalo. E parece que o Marlone treinou entre os titulares. Treinou. Então, acho que agora o Cristóvão entendeu que ele tem que colocar o Marlone no lugar do Romero. Bom, saiu os jogadores, mas estão chegando também o Jean, volante do Paraná. E o Gustavo, como o Matheus disse, o apelido dele é Gustagol, atacante do Criciúma. Estão chegando ao timão e vão compor esse elenco aí que tem que brigar por uma Libertadores, porque é o que a torcida pede, que é o que a torcida se acostumou agora. Matheus, o que você acha desses jogadores? Bom, eu não sei por que, que o Corinthians contratou o Isaac, por exemplo, porque nunca foi utilizado. E aí contrata agora, vende um atacante e aí contrata o Gustagol, sendo que tem o Isaac lá. Eu acho que precisa planejar melhor as contratações. E contra o Jean, é um bom jogador para completar o elenco, mas acho que a titularidade deve ficar com o Christian. Você acompanha o Jean? Você acompanha o Jean no Paraná? Essas categorias de base. Ah, o Jean, se não me engano, ele era reserva no Paraná, se não me engano, não tenho certeza. O Guilherme falou que do Corinthians brigar por G4, mas eu queria saber de vocês. Se vocês acham que o Corinthians tem elenco para brigar? Acho que por título não. Pra mim, acho que não. Por título não tem condição. O título tá muito difícil, mas o Campeonato Brasileiro não tá, dando brecha. Não tá no seu melhor ano. Os times na frente, lado por baixo. Então, tem chances, mas acho que a principal briga vai ser ali na Libertadores mesmo. Ah, eu também acho. Eu acho que o Corinthians briga mesmo pra G4 e olhe lá. Eu não sei se tem, não capacidade, mas eu não sei se tem elenco pra isso, pra brigar até mesmo pra G4. Mas mesmo assim tá bem o Corinthians. É, mesmo assim tá bem. Ainda não se descolou dos líderes. Sim. Vai, Luiz. Pode falar, Luiz. Sua opinião, por favor. Não, concordo. Você olhou pra mim e não deu sua opinião, pode falar. Não, concordo com o que todos disseram. Corinthians tem um elenco... na verdade, não tem nenhum jogador intocável, né, do elenco do Corinthians. Fagner, né? Só o Fagner. Sim, Fagner. Exceto o Fagner, o Bruno Henrique, mas saiu agora. E então, eu acho que isso abre oportunidade, como eu já disse anteriormente, de muitas variações ali no time do Cristóvão. Então vai ser uma interrogação, né, o desempenho do Corinthians daqui para frente, mas eu prevejo aí o G4 pro Coringão. Pro telespectador que não entendeu essa pequena pausa. Telespectador ou ouvinte? Ouvinte. Telespectador. Desculpa. Gênero. Para o ouvinte que não entendeu essa pausa, o Luiz olhou para mim e não falou, por isso eu dei a chance dele falar. E continuando sobre o Corinthians, o Marlone treinou entre os titulares, deve ter a vaga agora. O Christian entrou no lugar do Bruno Henrique e o Guilherme vai permanecer no ataque do Cristóvão. É o que dá pra fazer. É o que dá pra fazer. Né? Ele tinha que colocar o Marlone já faz tempo, a torcida já tá pedindo faz tempo. Tinha que sair o Romero. Romero é ruim, né? Não, sério. Romero é verdade. Vamos falar a verdade. Romero é ruim. Mas é esforçado. Ele tava fazendo gols importantes, mas era boa fase. Eu acho ele fraco. Sim, ele é fraco. Eu acho que realmente o Romero ali deixa muito a desejar. Então, com o Marlone, pelo menos, dá aquela reavivada. Pra ganhar o quê com o Romero? Então, ganha desaforo e dor, mas tudo bem. O Marlone é muito melhor que ele. Marlone tem muito mais qualidade que o Romero, mas eu não acho o Romero de todo ruim. Acho que ele vai ser um bom reserva, acho que em certas situações de jogo. Ah, pra compor elenco. Pra compor elenco, ele é um bom jogador. Pra dar aquela correria no final do jogo, até vai. É bom pra no segundo tempo, assim, mudar um pouco a partida, dependendo de como ela esteja. É, faltando um minuto, ele serve pra entrar. Exatamente. Isso aí. Porque ele resolve em qualquer momento. Bom, pra fechar o assunto Corinthians, o time completou um ano de invencibilidade em casa, mas ainda busca uma paz com a torcida nesse ano de 2016, que tá difícil. A torcida se acostumou a brigar lá em cima e o time agora tá ali tropeçando alguns jogos importantes e não pode acontecer. Mas um ano de invencibilidade em casa é um feito muito interessante e muito difícil de acontecer no futebol brasileiro. Um ano é um grande feito, mas o Corinthians vence em casa, mas não convence. Joga mal, mas no final consegue o resultado. E nos jogos decisivos em casa. Em jogos pontuais... Não perde, mas empata. Acaba em mata-mata, assim, acaba sendo desclassificado. Mas com certeza é muito importante pontuar em casa, como o Corinthians geralmente costuma pontuar. E vale ressaltar, sim, essa invencibilidade do Corinthians. É o lugar mais difícil para mim, para o adversário jogar, é em Itaquera. Vale ressaltar esse um ano de invencibilidade, mas também com cautela, porque um ano de invencibilidade pode mascarar uma situação que não é muito boa do time atualmente. Vem jogando mal, conseguindo resultado, mas precisa mudar alguma coisa para jogar bem e conseguir resultado, porque mais para frente pode dar problema. Bom, já falamos bastante do Corinthians, falaremos mais nos próximos programas. Vamos falar de Palmeiras agora, vamos pro rival. Pode tocar o hino. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. É o Palmeiras que teve uma disputa contra o Santos, que o presidente do Santos falou que gostaria de jogar no estádio. Segundo o presidente, ele disse: é estádio da W Torre e não do Palmeiras. O que vocês acham dessa discussão? Ele quis fazer uma brincadeira. Deu uma alfinetada. Eu, sinceramente, não vejo nada demais do Santos jogar no Allianz Parque. Não vejo. O Santos jogava no Palestra Itália no final da década de 90, no começo de 2000. E acho que seria pior se Corinthians ou São Paulo tentassem jogar, e aí eu veria problema. Mas o Santos eu acho que é por coisa pequena. Não vejo problema. Mas a rivalidade entre Palmeiras e Santos vem se acentuando nos últimos anos, né? Mas eu acho que o Santos já jogava lá. O Santos mandava muitos jogos lá. Até 2002, 2003, o Santos jogava lá. Ah, mas eu não vejo problema, sinceramente. Não vejo nenhum problema. Não vejo problema também, mas eu acho que foi mais uma questão de birra ali, do Modesto. Ah, sim, ele quis colocar. É. Mas a arena é do Palmeiras, não é da W Torre. É, quem construiu, né, foi a W Torre, mas tem nada a ver. Mas aonde foi construída foi no Palmeiras. O Palmeiras deu 30 anos para a W Torre e depois pega o estádio de volta. Mas Matheus, sua opinião. É. Tá rindo. Tá dando risada aí, Matheus? Eu tô dando risada, que foi uma piadinha do Modesto, achei boa. Interessante. Você concorda com ele? Não concordo. Mas é piada, é sempre bom, né? Pra dar uma risadinha aqui. É, não vejo problema no Santos jogar no estádio do Palmeiras. Porém, eu acho meio desnecessário atualmente, até porque Santos e Palmeiras estão num momento bem rivalidade acirrada. Uma rivalidade bem acirrada, então. Acho que, assim, não tem necessidade disso agora, mas não vejo problema. Eu acho que não vai jogar, porque pra quem não sabe, o custo de se jogar no Allianz Parque é R$700 mil. É muito caro. E ainda não vai cobrir, né? E ainda, então, a gente tem que ver se a torcida vai encher, e o Santos tá devendo salários. E até porque no Allianz o preço vai subir bastante dos ingressos, né? Vai. Então, mesmo que lote, a tendência é não corresponder na renda. E se o Santos jogar, o Palmeiras ganha dinheiro também. E não sei quanto. Só pra ressaltar que há algumas rodadas atrás o Santos mandou um jogo em Brasília, né? Pra ganhar dinheiro. É, mandou. Contra o Flamengo. É isso mesmo. Não, foi em Cuiabá. Cuiabá? Foi em Cuiabá. A produção pode checar aí, Santos e Flamengo, onde que foi, mas se eu não me engano foi em Cuiabá, não foi em Brasília, não. Mas enfim, mas foi pra ganhar dinheiro, então não haveria necessidade de pagar. Vocês lembram um alto valor de rodada foi pra. Vai passando aí. Bom, acabada a discussão do Santos e do Palmeiras, vamos falar do Gabriel Jesus, que retornou depois de ganhar o ouro olímpico, tão desejado ouro. Ele voltou, só que já vai de novo embora para a seleção principal, que o Tite convocou ele. Felipe, o que você achou da convocação do Gabriel Jesus? Ah, eu acho que foi merecida, né? Ele veio jogando muito bem nas Olimpíadas e agora na seleção principal, acho que ele tem boas possibilidades. Não sei se ele vai ser titular já de começo, mas eu acho que é importante ele já ter essa experiência na seleção principal. Eu acho que ele começa no banco, eu acho que quem joga é o Gabigol. Mas pro Palmeiras, excelente reforço, né? O Palmeiras tá precisando do Jesus. Palmeiras que sem o Jesus teve 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. Jesus, todo mundo. É o artilheiro do campeonato ainda, mesmo sem jogar fora 6 jogos, se não me engano. Ainda tem 10 gols, é o artilheiro da competição. É muito importante pro Palmeiras, é o melhor atacante. É, achei correta a convocação dele, teve uma boa atuação, vem atuando muito bem no Palmeiras, e eu acho importante dar força para a garotada da base, dos mais jovens, como fez, o Tite convocou também Rodrigo Caio, Marquinhos e outros, acho importante a presença deles no time principal, mesmo que não comecem de titular. É, eu acho que o Jesus não vai começar entre os titulares, acho que justamente pela maturidade, eu acho que apesar dos dois terem aí a mesma idade, eu acho que o Gabigol é mais maduro. É, inclusive foi ao profissional 2014, né? 2013, né? 2014. Tá mais tempo já. Tá mais tempo no futebol profissional, mas eu acho que o Gabriel Jesus tem um grande futuro na seleção brasileira e no futebol internacional, no próximo clube, que será o Manchester City. Então, pra mim, é só questão de tempo pra ele ser titular da seleção. Você torce pra ele dar certo no Palmeiras? Com certeza. Meu país, eu torço pra ele corresponder. Mas é no Palmeiras, você torce? Pra ele jogar na seleção, ele tem que jogar bem pelo clube, então eu torço, tá bom, sim. Então tá bom. Só confirmando a informação do jogo do Santos-Flamengo, foi em Cuiabá mesmo, Vinícius. Preciso, eu diria. Precisão cirúrgica. É que eu fiz esse jogo. Falando em cirúrgica, vamos falar de Fernando Prass, que acabou de passar por uma cirurgia, já nossa, tomando... gênio, né? Tem que usar as palavras, né? Gênio. Prass iniciou a fisioterapia depois de operar o cotovelo, ficou fora da seleção... Só que o retorno dele é previsto só para 2017. Complicado. O Jailson tá dando conta do recado, Vinícius? Para mim tá. Sem dúvida. O Wagner tava passando insegurança pro torcedor do Palmeiras. O Wagner era a insegurança, né? Sim. E o Jailson entrou sob desconfiança também. Aí no primeiro jogo foi muito bem, né? Pegou uma bola no fim do jogo muito boa. E em Curitiba contra o Atlético Paranaense fez várias defesas boas. Então tá indo muito bem o Jailson. Claro que o Prass faz falta, né? Mas tá indo muito bem. É, o Jailson tá indo bem no gol. O Prass faz falta não só no gol, mas também pela liderança, que ele é um grande líder dentro de campo e às vezes pode fazer falta pro time no geral. Mas, na medida do possível, o Jailson vai fazendo um excelente trabalho. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que, quando o Prass voltar, se o Jailson estiver bem, a vaga de titular pode estar ameaçada? Não, porque... não. Eu acho que não. Porque não. Vai lembrar que o processo de recuperação de um atleta mais velho é maior. Então, mas o Prass falou que ele está com um físico, um corpo de gente de 20, 25 anos, se não me engano. Então, mas acho que... Não tem jeito. Eu acho que o Prass pode até dar uns vacilos no começo, mas, sabe... Ele vai conseguir a titularidade de volta, sim. Pra mim também, o Prass é titular. Eu acho que só estaria ameaçada se ele realmente não se recuperasse, mas aí seria o caso de pensar em aposentadoria. Mas se ele voltar bem fisicamente, a posição é dele inquestionavelmente. A não ser que o Jailson venha o Marcos, né? Olha. Exagerou um pouco. Ousadia. Vamos continuar. Dá uma segurada, né? Vinícius. Vamos continuar. Mulher mudar de assunto, né? Zagueiro Mina veio agora no meio do ano. Segundo o Matheus, Mina. Por que, Matheus? É porque ele falou Mina do nada. Não, foi só uma brincadeirinha devido à ocorrência aqui da Olimpíada, do lutador Mina, em que a torcida ecoou cantos de Mamonas Assassinas. Pode tá cantar um pouquinho pra canta mim. Canta um pouquinho. É, eu tô... Uma palhinha, minha garganta não tá muito boa hoje, deixa pra semana que vem. Pra quem não sabe, então o Matheus é um cantor. É, com certeza, isso é verdade. Foi no Ídolo. Agora, já. Falando sobre o Mina, zagueiro do Palmeiras, e não lutador de boxe, Ele treinou entre os titulares. É uma boa dupla de zaga, ele e Vitor Hugo. O que você acha, Luiz Otávio? Eu acho boa. Acho o Mina o segundo melhor zagueiro do Palmeiras. Tá? É, tava fazendo falta. O Thiago Martins, pra mim, não tá indo muito bem. O Dracena, pra mim, é mais seguro que o Martins. E o Mina, ele tava indo bem nos jogos. Fez o gol contra o Santos, né? Tava muito bem naquele jogo, não perdi uma bola. E aí teve a infelicidade de machucar. Mas ele vai voltar e vai ser titular, ele e o Vitor Hugo. É, e no Santa Fé ele jogou muito bem pela Libertadores, né? Inclusive ele foi ali até a fase, a preliminar, a pré-Libertadores, e ele era o artilheiro da competição com 3 gols. Contra o Santos ele já tinha feito gol no escanteio, que ele subiu... E subiu muito, né? 10 metros. Parecia um jogador de basquete ali. Negão é monstro. Ó, Vinícius, nossa, olha... Eu falei que ele é bom. Muito bom, zagueiro. Muito bom, zagueiro. Bom... Falamos do Palmeiras, falamos de Mina, falamos de Fernando Prass, falamos do Matheus Cantor. Vamos mudar, vamos pro Santos agora. Pode tocar o hino, Flavião. É, o Santos que jogou pela Copa do Brasil e ganhou contra o Vasco por 3-1. Vascão. Lá na Vila Belmiro, jogo ontem, no começo da noite. O que você achou do jogo, Matheus? Ah, a vitória do Santos foi boa, mas tomou um golzinho ali no final, que é uma preocupação pro Santos atualmente. Porém, bom resultado, Copa do Brasil, 3-1 em casa. Pelo bom desempenho, né? O Santos jogou muito bem. Jogou muito bem. É, só pra colocar o ouvinte a par aqui da situação... Que o Matheus falou que tomou gol no final, como em outros jogos. Ele tomou gol ontem contra o Vasco, contra o Inter. Ele tomou gol no final, perdeu de 1-0 contra o Grêmio. Ele perdeu de 3-2 e também tomou gol no final. Tomou gol para Atlético Paranaense, também perdeu. Então é muito complicado. O Santos vem tomando muito gol no final que não pode tomar, que não pode acontecer. Às vezes tem o resultado na mão e acaba escapando, deixando por conta de uma bobeira da zaga. Sobre o jogo de ontem, Vinícius, o que você achou? Eu achei uma coisa boa de ontem, que o Lucas Lima estava jogando mal. E ontem, não sei o que vocês acharam, mas ele jogou bem. Eu achei que uma assistência e um golaço. Foi, né? Sensacional a assistência dele. Ele jogou muito bem ontem, então é muito importante recuperar ele, que é o melhor jogador tecnicamente do Santos. Ele estava mal e eu achei que ontem ele foi muito bem. É um bom resultado, 3-1. O Santos faz um gol no Rio, praticamente sela a classificação. É, e vale... Desculpa, Matheus, antes de você concluir. Vale ressaltar que foi o primeiro jogo que todos os titulares atuaram depois do Paulistão. Então, nessas... A gente está em que rodada agora? 22ª. Após 20 rodadas, o elenco do Santos pôde estar completo novamente. É, e o elenco completo do Santos eu acho que é um dos melhores do Brasil. Arriscaria a dizer até. Eu acho que o time acho muito time, forte. O titular eu acho do que o Santos só não vai ser bom. Campeão brasileiro por conta dos desfalques. Mas eu acho que elenco também. Que elenco eu acho que eles têm ótimos titulares, só que o elenco em si não é muito... Não dá uma assistência muito grande quando é necessário. E o Santos podia ser líder também. Pode falar, Matheus. O Santos poderia ser líder, mas tá bom pelos desfalques que teve. É, como o Luiz disse, primeira vez que joga o time totalmente titular. Vai brigar, mas provavelmente vai perder peças importantes aí mais pra frente. Porém, vamos ver se o Lucas Lima empolgou de vez ou se foi um ponto fora da curva e vai voltar a jogar mal agora. Cuidado com essa palavra. E que vocês acharam da barbinha do Gabigol? Eu achei ousada. Ousada. Um momento de moda. Vai lançar tendência. Nossa. Achei ridícula mesmo. Oh, olha isso. Também não tem que gostei, ser não. Assim. Horrível. Eu não gostei. Isso mesmo. Também não gostei. Não. Bom, vamos falar um pouco aqui da parte administrativa do Santos. O clube, os diretores conseguiram pagar um mês de salário que estava atrasado. O time ali tem seus momentos difíceis na economia ali, mas acaba dando a volta por cima, lançando o jogador. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eles desistiram de construir o estádio na capital aqui em São Paulo, que eles estavam planejando um estádio de aproximadamente 27 mil pessoas. Como seria esse estádio aqui na capital, Matheus? Acho que daria certo? Tenho minhas dúvidas, mas acho bom para o Santos jogar aqui, só que a construção de um estádio não vejo necessária. Mandar jogos no Pacaembu talvez seria uma boa, porque às vezes boa parte dos torcedores do Santos estão na capital, tem também em Santos. Então seria bom, às vezes, jogar no Pacaembu, mas não vejo a necessidade da construção de um estádio aqui, ainda mais tendo acertado agora um salário atrasado. É, só para falar um negócio, que o jogo do Santos Flamengo foi em Cuiabá mesmo. Não sei se já tinha dito. Já tinha dito. Ah, tá, já tinha falado. Tá, mas bom. É bom para reforçar, o ouvinte acabou exato, se sintonizar aqui. Isso, na, Santos e Flamengo foi em Cuiabá. Tá bom. Felipe, fala. Desculpa. Você falou de Cuiabá, desculpa, te interrompi. Não, eu acho que... Não sei também de fazer se seria bom fazer um estádio aqui em São Paulo. Eu acho que, falando da... A Vila Belmiro, pro Santos, é pequena. Só que a torcida também não enche a Vila Belmiro. Ontem também exatamente. Não tinha um grande público. Então, você fazer um estádio mais caro, maior, não sei se isso vai dar certo. Eu até acho porque, como o Matheus disse, já tem o Pacaembu, né? Exato. E o Pacaembu, tão desocupado por boa parte da temporada, acaba virando que quase a casa do Santos na capital. Sim. Então... Eu acho que ia ser um gasto de dinheiro desnecessário, realmente. Porque eu acho que não ia... Talvez lotasse no começo, para todo mundo conhecer, mas ao longo do tempo, eu acho que ia acabar... Manter uma média alta. Não ia manter uma média. Ia ficar quase a mesma coisa da Vila, talvez. Só uma notícia de última hora aqui... É, o Crystal Palace, para quem não sabe, da Inglaterra, fez uma proposta pelo Lucas Lima, mas ele rejeitou. O próprio Lucas Lima rejeitou. É, eu acho que pro tamanho que é um jogador como o Lucas Lima, o Crystal Palace é pequeno. Exato. O Santos é maior que o Lucas Lima. A proposta foi... é maior que o Crystal Palace. A proposta foi de 5 milhões de libras, um pouco aí acima do euro, né? E salários anuais de 3 milhões de libras. Ia ser bom, né? 3 milhões de libras, dá, hein? Dá pra comprar umas batatas. É um bom salário, realmente bem alto, mas, como o Vinícius já disse, pra mim, o Santos é maior que o Crystal Palace. Maior que o Crystal Palace. Ah, mas acho que pela vitrine seria, assim, eu não sei se eu iria, mas acho que pela vitrine seria bom pro Lucas Lima também. Ele tá na melhor liga do mundo. Não, ele tá mas com 26 esse time anos. É muito fraco. Ele tá com 25, 26 anos, é, certo? É, por aí. Esse time é muito fraco. É fraco, mas é uma vitrine maior do que jogar no Brasil. Isso é verdade. Entendeu? É o campeonato mais visto do mundo. Né? Exato. Mas é o mais difícil. Sim, mas eu acho que isso agrega. Fala, né? Ele teria vitrine, mas é meio complicado, porque o time do Crystal Palace não é... Bom. Mas e se ele é o único que desponta então, do exatamente. Time? Exatamente. Se ele despontasse, seria muito bom, mas tem a chance dele acabar não tendo o resultado esperado e acabar queimando boa parte da sua carreira. Aí ele teria mercado aqui no Brasil de volta. Mas ele pode esperar um pouco mais aqui no Santos e para um time melhor na Europa. Os humilhados serão exaltados. Frase de Vinícius Henrique, ele usa sempre, vai usar muito aqui na rádio durante esse semestre, pode genial. Ter certeza. E mudando de time agora, né? Vamos falar do tricolor. Pode tocar o hino. É, o tricolor jogou ontem pela Copa do Brasil também. Fez feio. Fez feio. Não, feio. Agora, feio é a barbicha do Gabigol, né? Não, não era só isso. Agora Luiz não acordou. Foi isso que você disse antes da rádio, não. Feio foi a outra coisa que você disse. Não, foi não é verdade. No Morumbi, o primeiro jogo da ida. No Morumbi, 2-1 pro Juventude. Agora que o Luiz acordou, Luiz, pode aí. Falar do jogo de ontem. Agora ele quer falar. Ah, foi péssimo o jogo. O São Paulo não teve poder nenhum de criação. E quando foi exigido defensivamente pelo Juventude, time de Série C, com todo o respeito ao Juventude, que já foi campeão da Copa do Brasil. Mas quando foi exigido defensivamente, deixou a desejar, né? O God of Zaga. O God of Zaga. Os volantes não protegendo nos contra-ataques. As laterais fraquíssimas também. O Carlinho só sabe apoiar. E com a saída do Ganso, São Paulo perdeu muito, muito, muito em criatividade. O Cueva não soube ali corresponder à altura. O Michel Bastos, meu Deus do céu, vem jogando muito mal. E é difícil destacar alguém positivamente do time de São Paulo. Eu acho que o único que eu destaco ali, o menos pior ali do time é o Chaves. Que pelo menos... pelo menos buscou o jogo. Tecnicamente ele é horrível. Mas ele... ele tem vontade, ele tem raça. E às vezes dá resultado, né? Eu queria fazer uma pergunta pra você. Você acha que foi erro de planejamento? Vender o Caleri, o Ganso e o Kardec? Ah, mas não tinha o que fazer, eu acho. Eu acho que a culpa não foi da diretoria em se desfazer dos jogadores, até porque já estava previsto no empréstimo do Caleri que ele sairia depois de 6 meses. E o Ganso, ele próprio quis sair, né? Não foi a decisão não foi nem do São Paulo, foi do Ganso. Sim, mas as contratações, entendeu? Mas pra repor. Mas o São Paulo não tem muito dinheiro em caixa para buscar uma superestrela. Entendi. Eu acho que a culpa tá. O Michael, inclusive, disse que a diretoria deveria buscar alguma solução para isso. Então, mas é que pagaram 22 milhões de isso, mineiros. Isso eu achei errado. Isso eu achei errado. 22 milhões um zagueiro, eu achei errado. A é coisa É que a gente tá falando isso agora, que o São Paulo foi eliminado da Libertadores. Não, mas a gente tinha comentado antes que 22 milhões um zagueiro é arriscado, Luiz. Eu pelo menos acho. Tanto que o Michael caiu de rendimento. Ele é bom. Eu acho ele bom zagueiro, mas ele caiu de rendimento. Ah, mas não dá pra colocar a culpa só nele, sendo não. que o resto do time inteiro não, sim, tá sim, marcando, entendeu? Sem dúvida. Eu acho o time de São Paulo fraco, não acho bom. Não, então, é fraco. Acho que dos quatro, tá muito, muito... Ah, o Corinthians... É que o Corinthians, ele pelo menos é mais organizado, né? Sem dúvida. Não é um time muito organizado, mas em relação ao São Paulo... Tá bem colocado na tabela. Sim. Mas Santos e Palmeiras estão despontando muito. Tá, eu tô falando muito, né? Fala aí. Não, então. Ele tá me terminar. Não, conclui. O time do Santos e Palmeiras estão muito acima. Desabafo de Luiz Otávio. De São Paulo e Corinthians. Que vai que falar, tá assim, né? Luiz, você está indignado? Ele brigou com a namorada por isso. Não tô indignado. Não, é um dia ruim, futebol paulista. Fique brilhando acima de tudo. Exatamente. Então, eu acho que a palavra que mais define o São Paulo atualmente é caos. Porque nada funciona, a zaga tá ridícula, contrata Bufarini e tudo mais e não dá certo. E não dá pra acreditar em muita coisa que o São Paulo vai fazer no futuro ainda. É o chamado processo de palmeirização? Exatamente. Talvez. Tá pequenando? Por quê? Segundo o presidente... Não, explique pro nosso ouvinte. Eu vou explicar... Porque não, o ouvinte sabe dos vexames seguidos, seguidos do Palmeiras para o ouvinte. Nos últimos tempos, os times horríveis. Então, pode ser um processo chamado palmeirização. Não, mentira, não é não. Não foi boa, não foi não, boa. Não, não é boa. Não, não sei, um cara falou isso pra mim. Vamos mudar de assunto, né? Mas é melhor... Não, completo, só concluir que eu acho importante salientar que o São Paulo resolveu um problema que tava... Qual? De perder técnico pra seleção. Acho que agora a contratação do Ricardo Gomes, esse problema não vai acontecer. Não sei, vai que Honduras, Haiti... Honduras vai pegar ainda, não sim. Grandes seleções. Não, com todo respeito a esses países, mas... Não sei, né? Tudo é possível. Pra afundar um pouquinho mais esses problemas todos, o Rodrigo Caio parece que vai embora. Ele acertou o passaporte europeu e o provável destino é o Napoli. Luiz. Olha a cara do Luiz. Oi. Não, vai Pode ser... falar do Luiz Rodrigo está aos Caio. Embora momento. Muitos não gostem do Rodrigo Caio, eu acho que ele é gosto. Um jogador eu de gosto, potencial eu muito gosto. Grande. Eu acho ele muito bom. Muito grande. Eu acho que é um jogador de potencial muito grande e vai ser uma perda irreparável para a defesa do São Paulo, que tem como substitutos o Lianco, Lugano e Lucão, né? Opa! que você acha? Tem o Douglas agora também, que foi regularizado. Ah, Douglas. É verdade, pode Douglas. Ser titular. Mas eu tenho uma informação aqui. Pode falar, Luiz. Olha só. Não é da defesa, mas o São Paulo está tentando o um empréstimo de Marquinhos, o atacante do Internacional. Eu não gosto. O Moreno joga, jogou no Palmeiras, jogou no Vitória. Eu não gosto. Exatamente. Eu também não gosto. Bom, é o que temos. É o que ele falou, que fazer, não, né? Tá sem dinheiro também, então é complicado, não vai querer fazer loucura. Gilberto. Que homem. Tem o Gilberto. Grande também. Jogador. Você gosta dele, Luiz? Olha, não. E se o São Paulo não. for eliminado, acabou o ano pro São Paulo. Né? Ah, acabou. Bom, porque eu acho que não briga pro G4. Não. Não. Então seria... Mas também acho que não briga por Z. Por eu, cair. É que eu acho que a campanha da Libertadores iludiu muito o torcedor do São Paulo. Iludiu. Iludiu? Iludiu demais. Com certeza. Bom, eu acho, pelo que eu sinto, né, dos torcedores do São Paulo, já que eu não sou. Jogou a sujeira debaixo do tapete? Sim, com certeza. E iludiu muito o torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo achou que, mesmo depois da eliminação, o São Paulo ia brigar pelo G4, pela garra, pela raça, mas nem. Time limitado não faz mágica. Quem imaginaria o São Paulo numa semifinal de Libertadores? É porque é torneio mata-mata, né? Exato, pontos corridos exige um time e forte. E o Bauza... O Bauza é bicampeão de Libertadores, né? Sim, isso então. Você leva em conta. E pontos corridos exige um time forte, um time competitivo. E o São Paulo não tem. Mas só pra fechar essa história do Rodrigo Caio, a terceira estrela dourada que eles querem colocar na camiseta é em homenagem ao ouro do Rodrigo Caio. Olha, ridículo. Olha, também, né? Até convenhamos. Porque o cara tá indignado, ele tá soltando o cachorro. Só pra contextualizar o ouvinte, né? As duas estrelas amarelas que o São Paulo tem é do bicampeonato mundial de Ademar da Silva. Ele era atleta de atletismo, ele era um saltador. E era atleta do São Paulo. E por conta desses dois campeonatos olímpicos, o São Paulo passou a ter essas duas estrelas amarelas. Mas não faz sentido, em outro contexto, né? Até porque o Ademar era esporte individual e é completamente diferente. Não faz né? sentido colocar isso. Você conhece bem a história do São Paulo, hein? Conheço. Ele pesquisa, ele é um bom pesquisador. Verdade. Uma pergunta, seria carência de títulos, Luiz? Oi? Essa estrela seria a carência de títulos? Ah, não. Acho que não. Acho que é mais por marketing mesmo, entendeu? É. Por marketing. Porque aí colocaria uma camisa, teria uma camisa nova pra vender outras camisas. Então seria um marketing pra... É que se eu fosse torcedor, nem ia comprar pra ter a estrela do Rodrigo Caio. Né? Ah, só mandar costurar mesmo. Manda na costureira, problema resolvido. Bom, pra piorar ainda mais a situação de São Paulo, que já é muito ruim... Alguém morreu. Não, aí não chegou nesse nível. Calma, Vinícius. Além de ter perdido o jogo de ontem, já é a nona derrota no Morumbi, jogo em casa. O time não pode perder, um time do tamanho de São Paulo, não pode perder jogo em casa. E sendo que ele tem um aproveitamento de quase 90% quando joga lá. E só em 2016 já foram 9 derrotas. O que você acha que está acontecendo, Vinícius? No brasileiro perdeu muitos pontos. Perdeu, eu não vou lembrar dos times agora. Atlético Paranaense, Inter. Inter. É, Sport. Sport, Vitória, não. O último, o penúltimo agora. Curitiba empatou, Chapecoense. Sport já falou, né? Já, Chapecoense. Então, são muito pontos perdidos. É, e no brasileiro você perde ponto em casa? É. Não, São Paulo perde ponto em casa e fora. Ou seja, meio de só perde ponto. Tendo uma coerência, né? Pelo menos. Pelo menos isso. É regularidade. Porque na Libertadores ganhava, a torcida enchia, tinha aquele ambiente. Ele morou a favor de São Paulo, a pressão. Então, conseguia ganhar os jogos. E só pra colocar uma pergunta nesse meio... O que vocês estão achando do Ricardo Gomes agora que chegou? O que, que ele pode fazer para tentar melhorar esse time? Evitar o rebaixamento é a única coisa que ele vai conseguir esse ano. Você acha que tá difícil assim? Acho que brigar diretamente pro rebaixamento... Porque você não chega... Não vai brigar, mas... Disputar meio de tabela, né? Meio de tabela, vai ser isso. É que é complicado, né? Porque o Bauza tinha uma filosofia e o Ricardo Gomes é totalmente diferente, né? Então vai demorar muito pra... não dá pra avaliar agora. Não dá pra avaliar agora e acho que vai demorar um pouco pro time começar a entender a filosofia dele, que é totalmente diferente da do Bauza, né? É, em dois jogos não dá pra tirar nada não, ainda. Não, dá absolutamente nada. Inclusive muita gente tá crucificando o Ricardo Gomes, mas não eu acho bem tempo. Precoce, né? Demais. Pra mim o trabalho dele pode começar mesmo no começo do ano que vem, só. Até... Pelas carências, né, do elenco. Então. Bom, fim de primeiro tempo, né? Vamos para um rápido intervalo. O Luiz vai tomar um café aqui para acordar e voltar bem para o segundo tempo. Ele estava acordado. Então vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and cuz it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hope. Estamos de volta, depois dessa paradinha rápida, Luiz tomou o café e acordou. Só que agora ele passou o microfone para o nosso estreante da noite. Arthur vai falar os resultados da Copa do Brasil. Boa noite, Arthur. Boa noite. Vamos agora com os resultados da Copa do Brasil. Como já dito anteriormente, o São Paulo enfrentou o Juventude no Morumbi. Foi derrotado por 2-1. Santos também jogou, ganhou de 3-1 do Vasco na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense perdeu em casa na Arena Baixada para o Grêmio. E o Atlético Mineiro enfrentou a Ponte Preta no Mineirão e empatou em 1-1. Hoje, às 8 horas da noite, temos Botafogo e Cruzeiro. E na semana que vem também temos alguns jogos. Internacional enfrenta o Fortaleza no Beira-Rio. Palmeiras enfrenta o Botafogo da Paraíba na Arena Palmeiras. E o Fluminense enfrenta o Corinthians no estádio Edson Passos. É, os jogos que aconteceram essa semana vão... Os jogos da volta serão no dia 21 de setembro. E agora para uma competição continental aqui, a Sul-Americana. Também um estreante muito sorridente aqui. Boa noite, Juan. Ai, papai. O poeta. Buenas noches. Ah, chegou cheio de El mala, poeta, não. Juan. Juan, falando em espanhol já? Fala dos resultados da Sul-Americana, pode falar. Vamos atualizar agora o ouvinte sobre os resultados da Copa Sul-Americana, né? Tivemos ontem um empate entre Santa Cruz e Sport. Clássico, né? Clássico, opa. Clássico, jogão. Bolívar e Atlético Nacional também empataram em 1-1. Cerro Porteño goleou o Real Potosí por 6-0. Feio, hein? Estudiantes ganhou por 1-0 do Belgrano. La Guaira fez 4-2 no Emelec em casa. Como é que é? La Guaira. Banfield 2, San Lorenzo 0. Figueirense ganhou do Flamengo aí, ó, uma decepção por do torcedor do Flamengo. E vindo uma crescente, né? Uma crescente, é. 4-2 Figueirense. Com show do He-Man. É, show do He-Man. Do Rafael Moura. He-Man. Real Garcilaso empatou com o Palestino em 2-2. Hoje os torcedores do Vitória da Bahia vão poder acompanhar o time contra o Curitiba em casa. E o Cuiabá vai enfrentar a Chape em casa também. Cuiabá que na temporada passada fez uma... Não foi o Cuiabá? Foi campeão da Copa Verde. Foram bem. Ah, não, foi o Brasília, não foi que na... Sim, o Brasília passada foi isso fez mesmo. Uma... Olha, eu vou falar foram que bem. Foram bem melhores do que eu e o Vini na nossa estreia, viu? Que eu gostei. Olha, eu consegui fazer na minha estreia, pra quem não sabe, eu consegui fazer duas perguntas fazendo a mesma. E eu não sei como... Ele falou de jeitos diferentes, a mesma a coisa. A mesma pergunta. E que bombom, hein, pai? O Juan foi bombom, hein? Não, foi bem, foi bem. E o Arthur também. Foi bem, Arthur foi bem. Sejam bem-vindos à rádio. Muito boa apresentação de vocês de hoje. Que fofo, vamos e lá. Gostei do Matheus também. Só o que o Juan disse aí dos resultados, a lapiseira de novo, né? Quebrou. Ah, essa aí, né? É, a grafite aí. Não deu. Não, nossa, a lapiseira quebrou. Aquilo é grafite 05, não pode ser não, 05. Não dá. É, eu demorei pra entender um pouquinho. É porque ficou o tempo de férias e aí mas acabou mas eu lembrei lembrando. Que ele tinha feito essa piada. Ô, Flávio, você tem alguma música da Europa aí pra gente pular, viajar lá pra Europa? Tinha um avião. Vamos lá. Oh, é esse mesmo. Esse mesmo. É, chegamos na Europa agora, hein? E no sorteio da Champions. No sorteio da Champions. Olha só. Ó, algum tá problema, Vinícius? Não, tem um problema. Ó, a musiquinha da Champions. Qual que é o problema? Deixa ele falar, o Guilherme. Olha depois a musiquinha da Champions. Muito bem, então. Saiu a fase de grupos, times que jogarão. Olha só, grupo A, Paris Saint-Germain. Arsenal são os dois principais. Depois tem o Basel. Não desmerece o Ludogorets. Só pra avisar o ouvinte, vai passar no grupo A, Paris Saint-Germain e Basel. É, você é mãe de Ná. Sou. Tá bom. Trabalha na ESPN. E no grupo B, os dois principais times. Olha, como sempre, quase todos os anos eles se enfrentam. Barcelona, Manchester ai, meu coração, City, hein, Vinícius Henrique. Borussia, Mönchengladbach e Celtic. Quem vai passar, Matheus? É, vai passar Manchester City e Barcelona, esse sem surpresa. Então tá bom, então vou ficar feliz. Com Jesus indo pra lá no meio do ano, né? Será que ele ainda pega um pouco da Champions? Não, acho que não. Não. Só a segunda fase. Pega as oitavas. É, a partir das desculpa, oitavas. Esse era o grupo C, eu falei grupo B. Isso, acontece. Sem problema. Então deixa eu voltar pro grupo B, né? Com certeza. Grupo B, Benfica, Nápoles, Dinamo de Kiev e Besiktas. É um grupo bom, tá bem equilibrado. Mas sim. Quem passa, Matheus? É, Benfica e Nápoles. Né? Nápoles em primeiro. Concordo com o... Não na, em ordem de colocação, mas concordo com os dois que se classificam. Também Nápoles que vendeu o Higuaín agora por um valor altíssimo. Quarta contratação mais né? cara da história. Esse foi um problema... Sério. Precisa... Não, sério, comprar o Higuaín por esse valor, não sei o que vocês acham, mas eu acho o Higuaín... Eu acho um absurdo. Complicado. Eu muito acho dinheiro. Excelente negócio pro Napoli, mas também a Juventus tá com dinheiro pra... É, tá esbanjando. Pra distribuir pro mundo. Bom, indo pro grupo D, outro grupo difícil de decidir quem vai passar em primeiro, porque os dois a gente já tem. Exato. Bayern de Munique, Atlético de Madrid, PSV e Rostov. É, PSV Rostov. E Rostov, né, que você falou que vão passar. Sim. O Bayern e o Atlético que travaram passar. Uma disputa ali ferrenha, né, na semifinal. Com putz, certeza. Aquilo foi uma injustiça, mas tudo bem. Eu adorei aquele jogo. Não. Eu adorei. Você gosta de futebol feio. Eu adoro futebol feio. Tem que ser resultado, tem que ser campeão. Eu exatamente. Prefiro futebol arte. Ah, e é isso aí. Nada, futebol de resultado é o que vira. Isso mesmo, Felipe. Bom, indo pro grupo E, um grupo bem equilibrado, eu acho que o mais equilibrado é, até aqui. Realmente. CSKA de Moscou, Bayer Leverkusen, Tottenham e Mônaco. Esse é difícil de falar quem vai passar. É. Seria, o grupo, seria o grupo da morte? Não, mas é o grupo mais equilibrado. É o grupo da não vida, porque o grupo da morte tá muito fraco gênero. O nível, né? Pra... Não vida. É um gênero. Você é um gênero. Mate, o que é não vida? Não vida. O que seria uma não vida? É tipo um grupo da morte, só que nivelado por baixo. Sim, ah, é tipo um limbo da morte. Ele é um gênero. Então é o grupo da UTI. É tipo isso. Boa, boa, boa. Grupo da UTI. Eu acho que nessa edição da Champions, a gente não teve um grupo. Putz, minha mãe. Tá, então vamos lá. Então, continuando. Grupo F. Também muito... Tem os dois times que podem passar, né? Sim. Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting e o Legia. Desculpa, eu não lembro o país de onde é o Legia, mas fica claro que os dois que vão passar, Real Madrid e Borussia Dortmund. Sem novidade, né? Sem novidades. O Real Borussia, cheio de reforço, Götze voltou. Götze voltou, é isso que eu falo. Vai fazer companhia pro Royce, né? Pro Royce. Também. É, o Legia é da... Só Kagawa, pra, pro ouvinte, o Legia é da Polônia. Obrigado. Menino. Eu não tava lembrando. Ele é conhecido como Google Maps também. E o Grupo G com uma novidade, né? Ó, Porto, Clube Brugge da Bélgica, Copenhague e o último campeão inglês, Leicester. Eu não sei vocês, mas eu achei que o Leicester... Deu sorte o Leicester. Deu sorte. Oh, dá pra passar. Deu sorte. Dá pra passar. O Luiz saiu um pouquinho, então o Arthur pode falar no lugar do Luiz. Arthur, o que você acha do Leicester? O Leicester perdeu alguns jogadores para essa temporada, parece que caiu um pouco de rendimento, mas também ano passado ninguém estava esperando o título inglês, eles surpreenderam o mundo e agora são cabeça de chave do Grupo G, estreando como cabeça de chave é uma grande responsabilidade. Pô, você quer falar do grupo? Pode falar, Juan, vai. Ó. Leicester, Porto, Clube Brugge e Copenhague. Você acha que dá pro Leicester? Dá sim. Eu acho que a maior dificuldade do Leicester vai ser o Porto, sem dúvidas. Acho que o Leicester agora conseguiu um bom arrecadamento de dinheiro, né, com o título da última temporada. Conseguiu reforçar o elenco, algumas contratações pontuais aí, dá pra chegar longe. Bom, bom, hein, pai? Gostei. Falou bom, que nem jogador bom, de futebol. É tem que ser, acredito, e moleque. E pra fechar, o Grupo H... Juventus, Sevilha, Lyon e Dinamo Zagreb fecham essa competição desse ano da Champions League. Quem que passa nesse grupo? Juventus e Sevilha, eu acho. Isso, não, isso. Sevilha vai ganhar a UEFA. Não, a Liga é. UEFA, não. É Europa League? Os caras têm 10. Europa League. E 3 finais consecutivos. Os caras são um monstro. É o campeonato. Você não deles. Acha que por ter 10 Europa League chegou a vez da Champions League agora? Não, não muito não, difícil. Porque não, porque não vai quebrar a tradição. Eu acho que né? Sevilha vai ser a surpresa da competição. Você acha que vai ser um humilhado a ser exaltado? Eu acho que a final vai ser Leicester e Sevilha. Beleza. O Arthur levantou o braço aqui. Quer falar, Arthur? Não, queria fazer uma pergunta pra vocês, na verdade. Vocês acham que a Juventus tem time pra chegar longe, que nem chegou há duas temporadas, chegou na final, acabou perdendo pro Barcelona? Se reforçou bem essa temporada? O que, que vocês acham da Juventus? Qual a expectativa? Acho mais fraco do que Real, Barça e Bayern. Acho que nenhum time... Ô, Matheus, rapidinho. Só queria saber se o Chelsea tá... Não. Ah, então tá bom. Você não ouviu o Guilherme falar da tabela? Não, só queria perguntar pra você. Tá bom, então. Então eu acho sem discussão, que eu acho mais forte, gente. Acho mais fraco que esses discussão. Três. Mas do resto eu acho mais forte até. O Atlético Madrid, acho que tá no nível da Juventus. Eu também acho. Eu acho que a Juventus não vai... Inclusive muito a filosofia longe, é parecida. Parecida. Acho, esse ano a Juventus não sei se chegar muito longe, mas a Juventus tá voltando, vai ficar aí por cima por um bom tempo na Europa novamente e arrisco... Na próxima Champions vai chegar na final. Cara, mas eu fiquei triste. Hein? Barcelona e Manchester City é o jogo que mexeu complicado, com o coração. Complicado, mexe o coração do Vinícius. Por quê? Não, porque todos sabem que eu sou ele um... adora o futebol bonito. Eu gosto então, do futebol bonito. Então, City e Barcelona pra ele? Que o treinador do City então, é o Guardiola, o né? Pepe Guardiola, eu torço pro Barça. Por causa do Guardiola e por causa de outros jogadores, então vou ficar triste. Então ele, seu time é o Barcelona, o time que você torce é o Barcelona. Então, mas só que eu torço pra agora pro Guardiola também, que eu sou modinha, entendi. Que falam que eu sou modinha, uh-huh. Que eu torço eu pro Guardiola. Eu acho que você é modinha. Então, o cara lê até então, livro eu fiquei triste. Do Guardiola. Os seus times preferidos, assim, contando o mundo inteiro, são Real Madrid, são não. Barcelona e Manchester City. Sim. Isso. Barcelona e Manchester City. Mas bom, nenhum outro. Celta, Panathinaikos, Saint-Etienne. Por quê? Não. Porque, são porque eu porque gosto cada... das cores dos times. Ah, tá. É, falando desses grandes jogadores, dessas grandes equipes, CR7 ganhou outro prêmio. Cristiano Ronaldo, de novo, melhor jogador da Europa. Putz, você tá feliz, bateu né? Bateu o Bale, bateu o Griezmann. Ô, louco. Levou o melhor prêmio de jogador da Europa. Bom, meu bom, Deus. Hein, papai? É. Bom, bom demais. Você tá feliz, né, Guilherme? Eu tô. Não, ele merece. Merece. Não, muito merecedor. Muito não, merecedor. Inclusive, vai ser o melhor do mundo, né? Vai, não é surpresa pra ninguém. Não... Acho que ele não é o melhor de todos. Mas nesse ano foi imbatível. Sem dúvida, imbatível. E para completar essa, esses votos que tiveram, o Messi ganhou de gol mais bonito no jogo contra a Roma. Também, o Vinícius ficou feliz agora. Ah, fiquei feliz, contente. Justo, né? O Luiz também, justo, o Luiz justo. Gosta do Messi. Eu gosto, eu prefiro muito mais o Messi. E o gol, aquele gol foi bonito? Ah, foi muito bonito. Foi um golaço. Muito bonito. Isso que importa, né? É, os humilhados serão exaltados. Não sei porque eu falei. Não, mais uma vez. O Messi não é humilhado. Não é um humilhado. Não, ele não paga imposto. Ele foi humilhado, sim. Mas tudo bem. Ele não paga imposto, sim. Quando a Argentina perdeu o penal. Quem na vida nunca foi, então, né? Então, o Messi perdeu um penal na final da Copa América e eu perdi um penal também. Eu não gosto de jogador que não crack paga imposto. Crack é crack, imposto. Né? Você não gosta? Não. O Barros paga? Não sei. Mudando um pouco pro futebol feminino, a Hope Solo, goleiro dos Estados Unidos, goleira, né? Que o Mati já abriu um sorriso aqui, Matheus. De orelha a orelha. De orelha a orelha, né, Matheus? Que bombom, hein? Cremoso. Então, ela foi suspensa por chamar as suecas de bando de covardes após perderem nas Olimpíadas. Ela vai ficar 6 meses fora porque chamou as suecas de covardes. Matheus, o que você acha disso? Ah, que zica da Hope Solo, né? Nossa, eu sabia que você ia fazer essa piada, ai, né, Matheus? Matheus, essa Hope Solo é um bombom, hein, pai? Na moral... Ô, Juan, mantém os modos. Isso aqui é uma rádio da instituição presbiteriana. Machismo não faz parte dessa rádio. Instituição presbiteriana. Mas continuando, eu acho que a Hope Solo é bem arrogante, né? Bem arrogante. Com o que ela fez sobre o Brasil, né, de todos os repelentes e tocas protetoras e tal. Nossa, verdade, eu tinha me esquecido desse caso. Eu acho que... E ela teve outras polêmicas também, né? Inclusive, foi acusada de ela espancou, de espancamento do marido dela. Ela é uma personagem polêmica, né? É, ela é uma figura polêmica, a Hope Solo. Tem jogador mas uma excelente goleira. Assim, a estética dela, confesso que me atrai. Ela é uma excelente goleira. Não, falando sério, falando do futebol dela, que é pra isso que a gente tá aqui, pra avaliar o futebol, ela é uma excelente goleira. Você quis dar um... Não, um só foi um comentário mesmo. Arthur, comentário. Dentro das quatro linhas, realmente ela é boa. E fora. Mas. Aí polêmica. Eu deixo pra você, ela é Vinícius. Polêmica. Ela foi uma péssima perdedora, na minha opinião. Não soube perder mesmo. A Suécia jogou daquele jeito a competição inteira. Não foi só contra os Estados Unidos que ela jogaram daquela maneira. Inclusive, depois jogaram contra o Brasil na semifinal e jogaram no mesmo estilo e acabaram derrotando o Brasil. E ninguém causou toda essa polêmica como a Hope Solo fez. Então, achei que ela não soube perder, ficou muito brava, falou aquilo de cabeça quente e totalmente desnecessário. Bom, vamos mudar de esporte, né? Falar do destaque do Matheus de hoje. Matheus, o que você pode falar aí que aconteceu? Ah, notícia triste para o salto com vara brasileiro. Fabiana Müller anunciou sua aposentadoria. Ela será agora dirigente do São Caetano. E ela pretendia disputar mais 4 competições na Europa este ano. Porém, foi diagnosticada há um tempo com hérnia na cervical. Não será possível mais competir. Ela era uma das favoritas na Olimpíada para uma medalha, porém não passou das eliminatórias. É uma pena. Uma pena mesmo. O Diego Hipólito deu a volta por cima, né? Diego Hipólito deu a volta por cima. Não vou nem falar. Não será possível essa volta da Fabiana, mas é uma excelente atleta. Mas é triste, né, vendo ela encerrar dessa forma, até porque as 3 últimas Olimpíadas ela era cotada pra medalhar. E longe, né? Nessa também, né? E teve problemas então, nas últimas 3, né? Sumiram com a vara dela. Exato. Em Londres. Em Londres reclamou do vento. E agora... esse problema da lesão. É muito triste porque ela é uma... É uma excelente atleta, exato. Mas teve problemas que não cabiam a ela, né? Teve azar mesmo. Mas será que isso não é muita desculpa e pouca competência nessas competições tão grandes? Olha, talvez no caso do vento pode até ser, porque o vento tava ali pra todo mundo. Mas no caso do sumiço da vara, aí não tem como. A menos que ela tenha mentido, que eu acho improvável. A não ser que ela seja um Ryan Lott da vida, né? Ryan Lott! Não, aqui pra quem não lembra, o nadador que fingiu que foi assaltado, né? Gênio. E perdeu todos os patrocinadores falando nisso. Nossa, é verdade. Ah, acabou a carreira. E no Rio também não sei explicar o desempenho dela, abaixo do esperado. Pode ser que a lesão tenha interferido nisso. Sei que ali no aquecimento ela caiu de uma forma meio estranha, né? Ela caiu pra fora do colchão, quando ela tava aquecendo, ela foi saltar. E ela não caiu exatamente fora, mas caiu numa parte que é um pouco mais dura, que não tem tanto amortecimento e acabou, talvez, agravando a lesão dela. É, cair de 4 metros de altura é complicado, né? Felipe, mas... você já praticou salto com vara? Ah, várias vezes, na minha adolescência. Ah, é? Você gosta do salto com vara? Ele fez aula com o Thiago Braz. Realmente. É verdade, né? Verdade, verdade. Matheus, você gosta do salto com vara? Ah, uma competição interessante. Não sabia que poderia ser tão emocionante assim como foi nessas Olimpíadas. Thiago Braz me surpreendeu de verdade, superando o recordista mundial, o Lavillenie, francês, trazendo essa medalha de ouro para o Brasil. É uma competição muito interessante e dá para trazer bastante emoção. Foi bem, Matheus. Bom, vamos chegando nos finalmente, já nos acréscimos, acabando. Eu quero lembrar aqui aniversário de um novo participante da bancada. Que não está aqui entre nós. Não está aqui, vai participar brevemente. Thiago Dalli, parabéns. Parabéns, Dalli 10. Muitos domingo, anos de vida, muito sucesso. Domingo estaremos lá, estão todos convidados na festa do Thiago Dalli. Sim, Thiago pode Dalli. Aparecer. Rua Diana. Rua Diana. Agora o número, vai lá. Vai para a Rua Diana que você vai só achar um grito de Dalli. Só gritar Dalli que a gente aparece. Você vai ver o Matheus maluco lá, isso é bacana. Maluco, de, maluco felicidade. De felicidade. Sim, com certeza. Então, vamos nos despedindo, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Obrigadão, tudo aí. Até mais. Arthur, pode dar seu boa noite. Muito boa noite. Adorei a estreia aqui. Vamos nos ver outras vezes com muitas notícias delícia. Bem legais. Gostei da sua estreia. Parabéns. Gostei também. Muito obrigado. Luiz, boa noite. Olha, eu acho que esse programa foi um pouco... Eu às vezes eu tava um pouco ali desligado. Fora, desligado. Não, vamos lembrar o ouvinte que a gente voltou hoje. É, voltamos então, hoje, a gente tivemos aqui um problema de pré-temporada. De então eu queria pedir desculpas aos ouvintes. Sim, com certeza. Você tem total crédito. E com certeza. Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Muito obrigado ao Sonoplasta Flávio Rangel e boa noite a todos. Juan, boa noite. Boa estreia também, gostei da sua estreia. Boa noite, ouvintes. Quero desejar um beijo a todos. Um beijo muito caliente. Hasta la próxima. Ó, falando espanhol, só porque falou da Sul-Americana, soltou o espanhol. Ele é meu ídolo. Certo. Que seja assim engraçado desse jeito quando vier fazer o programa. Sem dúvida. Com limites, por favor. Sem dúvida. Vinícius, aproveitando aí sua palavra, pode dar o seu boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Eu ia mandar uma noite especial, mas não vou mandar, não. Então, boa noite só. Acabou. Boa noite, tranquilo. É, uma noite normal. Então... Matheus, você que está sorridente com a Hope Solo e com tudo que você disse nesse programa de hoje, na sua reestreia, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, bancada, muito feliz de estar de volta, boa noite, Flávio Rangel, nosso sonoplasta, boa noite, ouvintes, fiquem todos em paz. Olha só. Que homem. Indo embora com tranquilidade, né, Matheus? Sempre. Atirando sempre. Então, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, muito obrigado pela audiência, obrigado, Flávio Rangel, pela sonoplastia. É isso, fim de jogo. Tchau, tchau.